Diretamente, estou lá, fuck. É o Mandrake, Mandrake na voz. Na voz, na voz. Ô, morena, cabelão tá batendo na placa. Coxa esquerda toda tatuada. Dedeirinha da Tony de prata. Acho que eu encontrei minha mandraca. Maloqueira completo, vilão. Se me dá com o cara, fala, acelera. Tô contigo e roletes, bailão. O casal mais mandrake da quebra. Eu tô de fleque, ela também. Eu tô de ju, ela de pene. Pistolinha no pingente. Se brotar talarica, ela mata no dente. Eu tô de fleque, ele também. Eu tô de ju, ele de pene. Pistolinha no pingente. Se tromba talarica, ela mata no dente. Eu tô de fleque, ela também. Eu tô de ju, ela de pene. Pistolinha no pingente. Se brotar talarica, ela mata no dente. Alô, Dieguinho. Aí, DJ GM, acompanha a versão, ó. Assim, ó, pega a visão. Ô, morena, cabelão tá batendo na placa. Coxa esquerda toda tatuada. Dedeirinha da Tony de prata. Acho que eu encontrei minha mandraca. Maloqueira completo, vilão. Se lida com o cara, fala, acelera. Tô contigo e os roletes, bailão. O casal mais mandraque da quebra. Eu tô de fleque, ela também. Eu tô de ju, ela de pene. Pistolinha no pingente. Se brotar talarica, ela mata no dente. Eu tô de fleque, ele também. Eu tô de ju, ele de pene. Pistolinha no pingente. Se tromba talarica, ela mata no dente. Eu tô de fleque, ela também. Eu tô de ju, ela de pene. Pistolinha no pingente. Se brotar talarica, ela mata no dente. Se brotar talarica, ela mata no dente. Alô, Dieguinho. LGBT21NV. Aí, DJ GM.